Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Sonho lindo que se foi, esperança que esqueci. Estamos aqui em Eu sou o Joel Suki e olá, usurpadora. Você sabe quem sou eu? Eu sou a verdadeira Paola Pratio. Sou empresa. Ficou assim. Aqui é o Júlio e você só pode se considerar rico se tiver milionário no nome. É verdade. Sim, mano. Ó, eu sou o Joel. Cara, eu ia falar, eu sou o Joel Suki, que merda. Usurpador. Eu sou o Dinho Corleone. E nessa novela da Usurpadora tem a velhinha mais gente boa que tem, mano. Que toma remédio. A vovó Idalina, não era isso? Vovó Piedade. Como é que é, velho? Idalina é tua tia, velho? Não, velho, Idalina. Idalina é a patinha, mano. É não, mano. Ela não tomava remédio, não, pai. Piedade, agora que eu lembrei, vou ver. Vovó Piedade. É, ela tomava conhaque, baitola, não era remédio. É isso mesmo, vovó Piedade era bêbada, não. É, era bêbada. Aqui é o Jota, e residência dos Bratio. A frase mais falada da novela. Essa porra, na minha família, todo mundo cai de telefone, só atendia a residência dos cajazeiros. E aqui é Samuel Ragnos, e quando for falar comigo, sempre fale meu nome e meu sobrenome. Samuel Santos, que nem a novela mexicana. Samuel Santos. Ei, Dio Corleone, vem aqui. Ei, Joel Suki, vem aqui. Taria. Vai falar com o seu, você vai falar com o seu irmão, você tem que falar o sobrenome, tá ligado? É foda. É o Carlos Daniel, vem aqui, Carlos Daniel. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre novelas mexicanas hoje, olha aí. Então logo uma voadora, novela mexicana é mais foda do que brasileira. Muito brasileiro. Mais, mano. Mas isso aí é tranquilo. Mas não chega nem perto, mano. Até é doido. Caralho. Se você acha que não, acho que você tá errado, enganado, né? Redondamente, mano. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse decidida: saia da minha vida. Que aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou. Carrossel ali, bicho. Carrossel foi a primeira onda, foi a que introduziu a novela mexicana. Os Cavaleiros do Zodíaco da novela. É, o Cavaleiro do Zodíaco da novela mexicana. Carrossel mexicana, tava mexicana época, não. Né, na época dos Cavaleiros, né, não passava na época dos Cavaleiros da Manchete, e depois do povo tudo passava pra SBT pra assistir Carrossel. Eu me lembro que... É de 1989. Caralho, mas eu tinha raiva, mano, dessa novela, cara, porque... No Brasil, 91. Sério, eu tinha raiva de Carrossel, mano, porque eu via lá os moleques, até o Cirilo tinha um carrinho da hora, eu queria ter um carrinho daquele, mano. Ele tinha um menino lá, mano, um menino que era tipo aquele menino lá dos Batuquinhas, aquele riquinho. Era igual, mano, o menino dos Batuquinhas, mano. Aí ele tinha um carrinho branco, né, porque o pai dele era rico ali e o Cirilo era apaixonado pela Maria Joaquina, né? Eita, Maria Joaquina! Aí a novela inteira, mano, era isso daí. Até hoje o Samuel é gamado nela, mano. Ela ficou gatinha, mano. Agora vocês estão ligados que a Leda de Usurpadora é irmã da Maria Joaquina. Quem? Né? A Leda da Usurpadora é irmã da Maria Joaquina. Caralho, mano, não é possível. Eu nunca conheço saber disso. É, mano. Não, mano. Pode, é, Jó, pode botar a foto no post das duas, uma do lado da outra, são idênticas, caralho, mano. Caralho, mas nunca, nunca que eu ia saber do negócio desse, mas puta aqui, tô te dizendo. E o legal é que o carrossel saía daquele padrão de novela, que geralmente o padrão de novela é o quê? Era uma mulher rica que se apaixonava por um cara rico e no final ele se casava. Né? Mas esse carro... é o clássico. É o clássico. Esse é o invertido, é o né? Era um menino pobre que é apaixonado pela mina rica. E isso nunca teve, né, mano? Realmente. O legal do carrossel é que ele trazia os estereótipos das crianças, né? O garoto gordinho, que era a picadinha. Caralho, até que era o gordinho que batia apelido, em todo mundo, cara, viu? Que não, que não era. O gordinho batia em todo mundo. Ele não era o cara zoado, não, da novela, não, viu? Que sim, mas o estereótipo que era o gordinho zoado, não. Esse não, daí ele batia em todo mundo. Pois é, mas era repetente. O nome dele, mano, virou apelido pra todo mundo que era gordo em qualquer colégio. Jaime Palilo. E Cirilo pra todo mundo que era negro. Todo mundo era muito foda. O cara era negro, o cara tá gigante, era o Cirilo. Cala a boca, Tony. Aí, Joel, tu lembra daquele episódio do Chapolin que tem um bebê gigante? Tá ligado que aquele bebê gigante é o pai do Jaime Palito? Puta que pariu. Vixe, mano, minha cabeça explodiu agora. Não, cara. É possível. Eu tô te falando, cara, eu juro por Deus. Pode ver as fotos aí. Esse bebê episódio gigante, tá igual novela mexicana mesmo, é só os... revelação, vou na doida. Mundozão pequeno, viu, Tony? E o legal é que tinha também um Japinha, que eu esqueci o nome dele, que era um garotinho Japinha que sabia lutar com fu. Tinha a meninazinha gorda, achei o meu. É. A Laura era gordinha. Acho que eu me lembro até hoje, ó, mano, daquela abertura, mano. Mó putaria zona na sala ali, um menino botou uma taxinha na cadeira. Caralho, é a abertura, né? É a musiquinha. Embarque nesse carro. Clássico. Você lembra que teve uma fase obscura que o Cirilo usou drogas? Ixi, meu irmão. Ixi, doido, eu não lembro disso aí. Caralho, na novela ele usou drogas. Não, isso. Falando da propaganda de cigarro de chocolate, que esse baita. Tô falando sério, pô. Época que o cara vendia drogas na porta do colégio, cara, no chiclete. Mentira, poxa. Você tá de sacanagem que você não lembra disso. Caralho, o Júlio, mano. Mancha, o Júlio tá de zoeira, né? Não, mas eu tô lembrando, acho que é um que o Cirilo fica viciado nisso aí, é. É drogas. É drogas no. É tipo. Acho que eu tô lembrando mesmo. Não, ele não fica viciado, ele usa uma vez. Se não me engano, na série ele fica doente. Ele só usa uma vez porque ele é pobre. Essa usou uma vez porque ele é pobre. O cara era viciado em droga, mas não comprava droga porque ele era pobre. Que tristeza. Aí é um dramazão foda, velho. E olha o cliente, hein? Eu me lembro do colégio do carrossel. Tinha um muruzão doideira, mano. 100 metros de altura. Sei que de muro era esse. Eu ficava, vixe, vocês estão ligados? Macho, tu acha que num colégio onde o menino coloca taxa na cadeira da professora, mano? Essa porra não é um presídio, mano? Não, mas aí, ó, uma coisa que tem dessa novela que acho que todo mundo aqui deve ter feito na época da escola, mano. Você lembra, teve um capítulo que eles, acho que, se não me engano, eles pegaram a chave da escola, colocaram num sabonete e tiraram a cópia da chave da escola pra colar. Cara, eu tô falando, mano. Você lembra disso? Tu já assistiu pra ele? Tu já assistiu Prison Break, mano? Nessa época... Prison Break, mano. Não, mas nessa época, eu lembro que na época da escola, a gente tava meio que planejando fazer esse negócio aí, mano. Não, a gente viu na novela do carrossel, vamos tentar fazer aqui na escola também, mano. Pegar a chave da escola com a diretor. Não, nem tentamos, mano. Não, o cara foi dali, o cara foi transferido pra FEBEM, né? Mas uma outra coisa que a gente tem que falar era a professora Helena, mãe. Era gatinha, né? Foi uma tristeza quando ela apareceu recentemente, meu irmão. Você é louco, a minha velha. Tá feia e velha pra caramba. Eu não sei de vocês, mas você lembra que teve uma época que a professora Helena mesmo, ela sofreu um acidente na novela. Aí veio uma professora substituta, que era uma morena mais bonita que a professora Helena ainda. Não sei se você lembra. Sério, eles colocaram uma mulher mais bonita. Bonita e gostosa que a própria professora Helena na época, mano. Eu tinha falado, não, eu queria que ficasse essa professora o resto da novela, tá ligado? Foda-se a Helena, arruma uma coisa. É, mano, essa daí é, a outra é melhor, cara. Ah, vocês lembram que no colégio do Carrossel tinha um servente lá, o Firmino? Ah, sim, era o jardineiro. Ah, sempre Firmino. Tinha, tem um jardineiro velho, né, mano? E vocês estão ligados que ele tá no Usurpadora também, né? Foi reciclado. Aí não, aí é putaria também, né, cara? É o mesmo cara, tá trabalhando do... Ele é o jardineiro da casa do Usurpadora. Ele saiu do colégio e foi trabalhar de jardineiro numa casa. O maluco cresceu na vida, mano. Eu sempre ficava esperando o episódio que ele ia morrer, mano. Porque o cara era velho. Não, mas teve uma época que ele ficou doente lá no colégio. Morreu, ele... vai morrer, tá velho. Ele morava na casinha atrás do colégio, né? E ele ficou doente lá, as crianças iam lá cuidar dele, uma parte dessa. Que ele era bem velho. O cara ficava com pena, mas. Seu filhinho. Maria Mercedes. Primeiro onda da Thalia ali. É doido. A Thalia ali, cara, fez a alegria de muito jovem na adolescência. Ixi, aquela cintura, hein? Fala aí. Tem um primo meu, macho, que ele até hoje, ele é viciado na Thalia, mano. Tudo que tem da Thalia, esse cara tem, mano. Caramba, mano. É putaria, mano. Que... Não, mas essa mulher é bonita demais, essa mulher é muito, macho, bonita, é até hoje. É putaria que essa novela aí é a primeira da... A galera diz, a galera é foda, mano. Trilogia das Marias. Trilogia das Maria é foda, mano. Os caras são foda, né, velho? É Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro. É a terceira. É verdade, é um bichinho, né, meu? É na Maria Mercedes que tem o Luiz Fernando, que é o Carlos Daniel, não, né? Todos é. Tem Luiz não, Fernando. Não, o Marimar não tem ele, não. E parece que é sempre o mesmo ator, né? Que é, o nome do cara é Fernando Colunga, sei lá, se não me engano. É ele mesmo, mas ele acho que ele é da Maria tá do Bairro. Ah, Maria Mercedes também, Fernando Colunga. Esse bicho é o pegador do médico, né, mano? Toda novela o bicho tá pegando a mulherada. É, mano. O cara é tipo Reinaldo Jair. A Marimar não é o Carlos Daniel, não, mano. É o Fernando Colunga, não. É outro cara. É o Luiz Fernando. Não. É ele, pô. A Marimar, mano. O Maria do Bairro é. A Marimar, tá dizendo? Não, tô na Maria do Bairro. Marimar é aquele lá da. Que era filho de pescador. Como é que era, né? O nome ele, do cara? Não. Sérgio, é, mano. Não, né? João não pode ser. Pode ser João Paulo. Tem que ser nome composto. Tem que ser dois nomes próprios, né? Dois nomes assim. Tipo Felipe Daniel, né? Podia ser um nome mexicano também. Se duvidar, deve ter algum personagem chamado Felipe Daniel, a gente não lembra. Sempre é essa taria, né? A trilogia das Maria é uma menina pobre que se apaixona. Cara, essa novela passou, sei lá, começo do ano. Essa novela aí. Mas não assiste essas novelas, cara. Eu tô trabalhando. Ninguém assiste mais que passa de tarde, mano. Mano. Na verdade, sempre passou de tarde. A gente não assisti, hein? A mulherada que fica em casa de tarde, depois do video show passa pro PSDT, mano. Esmeralda, quem lembra da Esmeralda? Ah, Esmeralda. Era da cega, Esmeralda? A mulher era cega, não era? Ela era cega, ela tinha... Eu lembro que o nome da novela era Esmeralda, porque o olho dela era verde, não era? O olho da principal. Mas a Esmeralda era cega? Era cega. Era cega. Acho que não era não, viu? Não, a Esmeralda era cega. Era tipo era assim, cega. Era a história, se não me engano, a história era duas famílias, uma rica, uma pobre, elas meio que trocam os bebê, tá ligado? Tipo, o que a Esmeralda era pra ser... Pra comparar, dizendo que é tipo o Cúmplice de um Resgate. É, não sei porque eu não assisti essa porra, tá ligado? Aí eu sei que é trocado. Tipo, o quem era pra, o filho, o cara era pra ser da família da Liseira, e a Esmeralda era pra ser a rica. Só que aí deram uma zica lá no hospital e trocou os bebê. Aí passa o tempo, a mulher, só que cega, né, a mulher... Não me engano, era porque o pai da menina, ele queria um menino. Aí alguém trocou tipo os bebês. Era tipo herdeiro. Ah, deve ter sido por isso. Aí no final, o que? Os caras encontram, depois se apaixona pela Esmeralda, e dá um plot twistzão fuderoso lá, que a mulher consegue ver, e o cara também, se não me engano, fica cego no final da novela. É uns negócios nada a ver, tá ligado? Tanto é que teve os caras, tipo... eu assisti essa porra, eu tenho que falar, é vergonha ler, mas eu assistia. E o Silvio Santos, ele regravou, refez essa novela com Eu lembro disso. Mano. Isso eu lembro. Que ele trocou o nome dos lugares, né, e botou como se fosse... Ele fez tipo mesmo. Chaves ali, que ao invés de Acapulco era Guarujá ali. Isso! em vez de Esmeralda era Diamante na novela. Não, era Esmeralda. Eu me lembro, mano, de uma novela ainda mais antiga do que a Esmeralda, e era quase o mesmo plot. Mano. Era a Topazio. Vixe, mano. Nossa, eu lembro não, cara. Até o nome era igual. Maria. O cara era o underground da novela, viu? Essa daí, mano, era uma menina cega que ela se apaixona pelo relógio, né? Todas as histórias desse jeito. É praticamente a mesma história. Não, cara, mas peraí, é a mulher que se apaixona já é diferente. Geralmente é o homem que se apaixona pela mulher, ela mano. Ela enxerga é ele, né? É isso. Pô, na Esmeralda, a mulher se apaixonou pelo cara e ela cega, ela se apaixonou pela voz do cara. É foda. Caralho, aí, mano. Mas eu achei esse plot invocado, uma série, mano. Não lembrar disso. Aí eu sei que. Exatamente. Cara, é por isso que novela mexicana é tão bom, cara. As coisas da vida, né? É isso, mano. É melhor, mano. Não, cara, o Di fez observação fodástica, mano. A mulher era cega e se apaixonou pela voz do cara, mano. Não, mas ela falou na novela. Eu me apaixonei pela voz dele. Eu quero ver a cara dele. Eu quero ver o rosto quero dele. Quero ver, né? A mulher é cega. Eu falei, mano. Pô, que what the fuck, mano. A mulher se apaixonou pela voz do cara. Acho que eu me lembro que a Topaz, a loucura foi tão grande no final, que a menina fez uma cirurgia, voltou a enxergar, aí o cara que ela era apaixonada, ele ficou cego de uma hora pra outra, ele, vixe, perdi não, a visão. Não, é Esmeralda, praticamente Esmeralda, a novela, Esmeralda, se não me engano, tem esse mesmo plot, os caras copiaram as histórias da novela, tá ligado? A Maria do Bairro era engraçada, mano, que ela, de novo, né, ela era toda bruta zona, e essa novela... É, era mó legal, ela era mó legal, tipo, os barracos que ela fazia aqui. Ela vendia flores, se não me engano, também, não é, o Joel? Ela vendia flores, ela arrumava briga com todo mundo. E, se não me engano, ela encontrou, acho que é... Não era Carlos... Como é que era o nome? Fernando, do... Não era Carlos Daniel, Carlos Daniel é... Luiz Fernando. Fernando, né? É isso aí, Luiz Fernando. Luiz Fernando, Carlos Daniel, tudo meu bosta. Aí ela encontrou o cara, se não me engano, no sinal, né? Que ela foi tentar vender flores pro cara, né? Se não me engano. Aí, mais pra frente, depois o velho. Pai dele, o pai dele. Ficaria até meio estranho, né? Um velho levar uma menina pra casa, tá ligado? Ó, o velho pedão levando a menina pra casa dele. Que tema mó bizarro, mano, isso daí. E tinha aquela menina, mano, que era apaixonada pelo Luiz Fernando. Ela metia a chibata dela, mano. Soraya. Soraya, que só tinha Soraya, né? Nossa, mano. Vixe, a Soraya. Ela é louca demais. É doido, mano. Não, a melhor vilã que tem, cara. A melhor vilã, tirando a Paola Bracho, né? Mas a Soraya era foda. Ô, vilã do caralho, mano. Eu lembro que ela morreu queimada na novela. Fizeram uma música, Soraya Queimada. Você lembra de uma banda que fizeram? Caralho. Sério, fizeram uma música sobre Soraya Queimada da novela. Cara, a dessa novela, cara, a coisa que eu mais me recordo, macho, é a música. Ah, lógico. A música, né? De abertura, cara, é a coisa que eu mais me lembro dessa novela. Toca aí a música, Joel. Ela toca a música agora na edição. Samuel dançando. É muito anos, Maria do Bairro. Eita, foda. Abertura zona doideira. A Thalia com a luva preta com o dedo de fora, né? Quem lembra da Thalia no programa do Gugu, mano? Com aquelas roupinhas que ela ia. Senhora, quem lembra? Doido. Cintura sobrenatural, rapaz. É, a Thalia é sacanagem, mas a Thalia é bonita demais, né? Até hoje, hein? E eu vou te contar que tem gente que acha que a Thalia faz a usurpadora. Não, ela ia fazer, mano. Ela ia foi chamada pra poder fazer, sendo que ela recusou. Não, mas eu tô falando sério. Tem gente que acha que todas as novelas, todas as atrizes todas é a mesma. Todas as novelas mexicanas do mundo. A usurpadora é feito com a Thalia, mano. Não tem novela no universo inteiro que bata a usurpadora, não. Aí você tá falando a usurpadora. Cara, usurpadora, não tem comparação. É incompletamente incomparável. Acho que o cara vai começar pronto. Tem no Netflix, né? A usurpadora todinha. Eu não sei se é nova. São 103 episódios. Assistir o primeiro, pronto, fudeu. O cara vai assistir tudinho. Não, e eu achei massa foi o plot, cara. O plot eu achei legal porque meio que sai do padrão, né? Porque. Olha o plot, mano. Tem a Paulina, que é aquela menina santinha e tal, e mora numa vila de pescador. Olha aí, Marimar. Quem já ouviu Caçarola, mano? É a pai de Pum. Já ouviram Caçarola, vocês? Aí o que acontece? Porque muita gente pensa, quando ouve esse nome, que nunca assistiu a novela, vai pensar assim, pô, o usurpador é a vilã, não sei o quê, não sei o quê. Não, meu chapa, não é assim, não. A Paulina, que era a santinha, ela trabalhava num clubezão chique, só que... Não, no navio. Não, era um clube. Elas não se conhecem no navio. Foi navio não. Samuel, sério, deixa eu te cortar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa agora. Ó, a Paulina e a usurpadora que parece sim com a Fredzone são parece sim, hein, Samuel. Aí o que acontece? A Paulina trabalhava nesse clube de luxo, só que ela trabalhava nos banheiros, ela limpava os banheiros, a Paulina. Aí o que acontece? Aí a Paola Bracho, que é a vilã, né, da novela, vai no banheiro, pra retocar a maquiagem e tal, e ela percebe que a menina que tá limpando o banheiro, que é a Paulina, que cuida do banheiro, é igualzinha a ela. Só que a Paulina, além de inocente, ela é burra, porque ela também não percebe isso aí. Pois é. Aí a Paula Bracha, a Paula Brat, que é a vilã, a usurpadora, é pra ser a Paulina, né? Mas só que, olha que foda que é o plot. Era pra ser a Paola. Pois é. Aí a Paola fala assim, ó, faça o seguinte, você vai ficar na minha casa se passando por mim. Ela faz uma proposta pra ela. Não, ela não aceita, só que aí ela faz... Ela esconde uma pulseira, né, na bolsa dela e tal. E ela fala que a menina roubou, essas porra, essas coisas. É um plotzão estranho, tá ligado? Pois é, aí ela pega, faz, mostra pra ela que dá pra ela fazer e tudo. E o foda, que a Paula Bracho paga a Paulina pra viver a vida dela lá com a família dela, do cara que ela casou, que é o... O Carlos Daniel Bracho. E a família tá toda destruída. Tem a mãe dele, que é alcoólatra, que a Paola Bracho via dando conhaque pra ela. Aí tem a Stephanie, que é outra doida. A Stephanie é outra doida também, que vive que é uma crentezona fervorosa, só que a mulher é gostosa, mano. Tem uma época depois que ela fica gostosa, mano. É isso mesmo. Porque a Paola queria viajar pelo mundo frescando com a noite. Ela tava querendo viajar só pra frescar, passar um ano de putaria. Ela queria passar um ano na putaria e a Paulina indo pro lugar. Acho justo isso daí, hein? Acho justo isso daí, hein? Caraca, que plot foda, mano. Aí pronto, aí quando a Paulina entra na família, é que ela muda totalmente aquele círculo de horrores que tem lá, aquelas putarias tudo de cara. Putaria que ela descobre uma porrada de coisa da Paola. Ela descobre que ela tem um amante, tem uma porrada de amante na verdade. É, mulher, sério, mano. A mulher, todo lugar que ela ia, chegava um cara lá e então, nós éramos amantes, não sei o quê. Eu falei, tá, porra, mulher roubada do caralho, mano. Cara, mas também, macho, ela era gostosa. Macho, você já, pela porta, você já vê que ela é uma vadia. Ela quer passar um ano no meio do mundo vagabundando, mano. Você já vê que ela é uma vadia. E tu acha que ela é gostosa, vadia, não vai ter uma porra de amante? Ela pegava todo mundo, inclusive o marido da cunhada dela. É o Lolo. Ele também pegava direto. É na massa, a primeira saga da novela, que é a do pintor, mano. Essa daí é massa. Como é que é? Que o cara tem um amante da Paola, né? Que é um cara que é um pintor, que pintou ela pelada, né? Faltava só a cara, ele pintar a cara, assim. Aí a Paulina chegou no lugar da Paola, aí esse bicho foi lá perturbar ela. Eu vou entregar o quadro ali pro teu marido e tal, não sei o quê, pra tu saber que a gente é amante, não sei o quê e tal, cara. Aí era putaria que ela fica... pagando ele pra ele não ir lá e tal. É porque ela tem que, além dela viver lá, ela não pode estragar a imagem da Paola. Entre, princesa. Você está bêbado. Você me critica? Quantas vezes você e eu bebemos juntos? Temos que terminar de uma vez por todas com esta situação, Donato. O que quer pra que isto acabe? Isto. Isso não vai acontecer nunca mais, tá entendendo? Esta noite você vai ser minha, queira ou não. Quer dinheiro pra me deixar em paz? Não, eu quero você. Só sairá daqui depois que eu possuir você. Me diga de uma vez quanto você quer. Não é dinheiro, eu já disse. Outra coisa eu não posso dar. Quero amor, quero paixão. Ou do contrário. A minha casa você não vai mais. Quem vai me impedir? Vou denunciar você pra polícia. Não me assusta. A mais prejudicada será você. Falarei, direi a todos o que há entre você e eu. E eu negarei. Acusarei você. Direi que você vive me pressionando, me ameaçando. E será a minha palavra contra a sua. Vamos ver em quem acreditam. Tenho provas. Uma delas, o retrato. Seu retrato nua. Não vai mais me chantagear. Olha só o que eu faço com seu quarto. Não faça isso. Não faça isso! Vai se arrepender, Paola! Vai se arrepender! Ela tem que então ser ela da tem puta que manter também, as aparências a qualquer custo, né? Mas ao mesmo tempo ela tenta ajudar todo mundo, né? Também ela vai lá. Ele, se não me engano, é essa novela que eles têm uma fábrica, que a fábrica tava zoada. Aí ela faz levantar a fábrica. Isso mesmo. Tem mais uma coisa que a gente tem que falar também, porque todo mundo fala da Thalia. Mas a atriz que fez essa novela, o nome dela é Gabriela Spanche. Olha não, só. Ela como atriz é melhor do que a Thalia, mas a Thalia é muito mais gostosa. Não, eu acho ela do mesmo nível, assim. A Thalia se garante também. Não, eu acho a Gabriela Spanche melhor, porque cara, ela sabe. Ela, a interpretação dela é muito foda. Sim, sim, não. Aí é o que eu tô falando. Ela como atriz. Não, ela consegue fazer duas personagens totalmente diferentes. Ela como Paola e como Paulina. Ah, mas também a gente tem que falar também que a dublagem ajudou pra caramba essas novelas, né, mano? A dublagem dessas novelas, cara, é muito foda as dublagens. É, a dubladora da Gabriela Hispani, que é a Sheila Dorfman. E a Sheila Dorfman, ela fez... Olha só o perfil da dubladora dela, que é a Sheila Dorfman. Ela fez a Sandra Bullock, fez a Susan Sarandon, fez a Andy McDowell, fez a Nancy Travis, a Halle Berry. Ela fez a Cameron Diaz também, a voz da Cameron Diaz. Cara, ela é a voz de um bocado de atriz. Eu sei que o Carlos Daniel fez o Smaug do Hobbit. Olha aí. O Carlos Daniel, Daniel Tom Cruise. Caralho, é sério o Carlos Daniel Tom Cruise, a voz dele? É o Ricardo Schnetz, é ele que faz o Tom Cruise, cara. É a voz oficial do Tom Cruise. Ah, é o Tony Montana também. Cara, ele faz o touro, tá vendo? Aí, ó. A Paulina chega lá, né, mano, se passando pela Paola. Aí o Carlos Daniel é doido pra querer pegar ela. Não, vamos, vamos, não sei o que, vamos aqui. Aí aparece na cama, assim. Caralho, cara, namorou gostoso. Aí ela fica marido, se né, esquivando mano? Direto, mano. Não, posso, tô doente. Doente o quê? Tá doente, velho. Ô, doido. Véio. Não, mas a Paola era foda, ela dava pra todo mundo da novela, menos pro marido, né, cara? É que nem aquela piada, né? Que o cara chega lá com um pozinho branco em cima do palmo e ele pergunta: o que é isso? Não é compra de falou de cabeça pra você melhorar. Eu sei que tem um episódio, tem um capítulo lá na Usurpadora, mas que ela, a Paulina dá um presente pra Stephanie. É um baby dollzão branco, né? Todo decotadozão. Ela fica puta. É, porque ela é mega religiosa, né? Essa vagabunda! Aí rasga ali o baby doll na frente dela, joga na cara dela, assim, dá um cotoco assim. É porque a Stephanie era uma mulher normal, mano. Depois que a Paola começou a dormir com o marido dela, ela ficou desgostosa da vida, né? Ela meio que se fechou pro mundo, né? É, ela fez umas trancinhas, começou a usar óculos, começou a rezar, não sei pra onde. Tem uma menina, não sei se vai pro ar, né, Samuel? É uma menina que a gente conhece que se veste igual a Stephanie. Será? Fala aí pra gente, fala pra gente aí, mas vai ser bipa. Caralho, mano, o cara atinge de ti mesmo, mano. Mano, a gente tá falando de novela, cara, é quase meia-noite, mano. Eu quero saber também a fofoca também, cara. Pô, se veste é igual. Mesmo, ó, bicho, é mesmo. Se veste toda santinha. Aí, volta, tem que cortar isso aí. Podia ter uma novela com esse plot, né? Vai lá, Samuel, fala aí. Se veste toda santinha e tudo, mas na hora da putaria, meu irmão, tu é doida, mulher é loucura demais. Corta isso aí, meu. Corta isso aí. Mas a Usurpadora é recheada ali de atriz bonita, meu. Mas aí que tá, macho. Demais. Tem novela mexicana, várias novelas mexicanas, mas tipo assim, a mulher é bonita e tal, e a atriz é ruim, cara. Mas o pessoal que faz Maria do Bairro, macho, é foda. Maria do Bairro, a Usurpadora é foda pra caralho, mano. Eu gosto muito de uma personagem que pouca gente gosta dela, porque ela aparece muito pouco, mas eu dou maior valor. Eu acho atriz gata pra caralho, que é a Paty Dias, que faz a Lalinha, que é a empregada da casa. Empregada, mano. É bonita, mano. Essa empregada é muito massa, porque ela fica, ela fica fofocando pelo telefone, mano. A frase meio de início é ela que sempre fala, mano. E ela é cúmplice da Paola, né? Que, o pintor ligou, não sei o quê. Contando ali as fofocas. Ela é o hobby da Paola, mano. É o hobby da Paola. Eita, chegou a droga. Eita, sabia, eu tô tudo bem. É a putaria, João, que a usurpadora, a Paola fica ligando pra casa dos Brat e a Paulina tem. E ela fica escrotizando, usurpador, estão voltando. Isso que não entendo, mano. Ela ficava falando, você vai ficar no meu lugar. Só que ela ficava meio que trolando a mulher, mano. Né? Ela ficava escrotizando a mulher, usurpador, estão voltando. Não, e a massa, né, tem uma hora lá que ela liga, aí elas estão conversando, aí o Carlos Daniel chega de uma vez. Quem tá no telefone? Aí ela não pode falar, né, a Paulina. Cadê daqui? Me daqui! Aí toma o telefone dela. Alô, alô, alô! Aí o telefone fica mudo, né? Ela esconde assim, ela tá conversando lá com aquele outro amante dela lá, que é o cara que tem a voz do Kurama. O Kurama é o Kurama que faz e tá fazendo agora também, que é o dublador do fantasma do jogo do Destiny, né? Meu nome do cara, mas é Luciano. Ah, o Carlos Daniel atendeu aí, ó, vamos frescar aqui com ele. E ela fica escrotizando direto. Ela fica fazendo um sotaque forçado, né? Pra fingir com outra pessoa. Telefone, senhora. Obrigada. Alô? Oi, usurpador. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho. Então, você está viva. Não esperava o meu telefonema, não é? Tão cedo, não. Ainda não acabou o prazo. Pretende voltar logo? Onde a senhora está? Não interessa. E quando vem? Provavelmente logo. Mas quando? Eu aviso. E então, pra que me ligou agora? Pra avisar que provavelmente vão chegar pra você os extratos das despesas dos cartões de crédito. Pague-as imediatamente. Pagar? Claro, imbecil. Por acaso não aprendeu a assinar como eu? Mas tenha muito cuidado para não dar uma desperta e me roubar. Porque ponho você na cadeia num minuto. As coisas aqui estão... Pouco me interessa como estão. É seu esse problema. E não tenho mais nada para falar. Só que aí também a gente tem que falar também que aí meio que ela dá errado nesse negócio, porque quando ela tá viajando com o cara, com o Ricasso, tem um acidente. Ela e o Ricasso sofrem um acidente, né? Também. Ela aí ela tem que ficar mais tempo. Ela fica em coma, né? Ela fica em coma um tempão, né? Ela fica aleijada, aí ela depois ela finge que tá aleijada. Não, quem fica aleijado é o cara, pô. Não, ela fica um tempo na cadeira de rodas, sim. Ela passa um bom tempo na cadeira de rodas, aí depois ela se recupera e ela continua fingindo que ainda tá com na cadeira de rodas. A gente não vai falar do cara mais foda, não, que é o bilionário Douglas Maldonado. Caralho, essa saga é muito foda, mas... Puta que pariu. Cara, mais foda da novela, mano. Mais uma saga! Essa daí é foda. Como é que foda, é essa saga, mano, aí, João? Como é que é essa saga a aí? A empresa tá quase falida, né, e tal. Aí esses bichos ficam fazendo reunião. Aí eles, não, pra gente recuperar a empresa, a gente tem que ter 2 milhões de dólares. Os caras são milionários e não tem 2 milhões de dólares. Aí lá vai, né? Aí a Paulina, ela sabe do cara, né? Do Douglas Maldonado, que é um milionáriozão, doideirazão. O milionário Douglas Maldonado. Ninguém, nenhum cara de banco quer emprestar dinheiro pros bratos, né? Que os fazedores de merda, né? E tal. Aí ninguém quer emprestar, a única esperança é o Douglas Maldonado. O nome do cara é tão foda, mano, que o cara tem milionário no sobrenome, mano. Não é RG do cara, tem milionário. O cara é foda, velho. Aí... É putaria com o mordomo dele, é o Braulio, né? É o Alfred, o cara, mano. O Douglas Maldonado é o Batman, mano. Ele tá até falando, né, isso daí. Que ele é tipo o Batman mesmo, ele é um milionário, é um doideira, né? Sendo que ele tá depressivo e tal. Anda com dois Rottweilers. Aí a Paulina vai direto pra casa desse bicho, fica na porta pra tomar ali pra arranjar um empréstimo, né? 2 milhões de dólares pra ele. Aí ele faz a proposta de, não, se eu for emprestar 2 milhões de dólares pro Bracho, eu tenho que fazer o seguinte, eu só empresto se a Paola, né, que é a Paulina. É, Paola. Eu só empresto se ela for ali gerente da empresa. Ela tem que controlar o dinheiro. Vixe, os caras ficam putos, mano. Mas é porque ela conversa com ele e ele vê que ela não tá querendo fazer merda. Porque os brats são merdeiro, tudo... Né? Porque, na verdade, a parada do dinheiro é que o William tá gastando direto. O William tá fudendo com a porra da empresa, entendeu? O William. Não é o William, não. O cara é o William, que casa é o William, lá. É o William. Não, mas pra vocês verem, até nisso o cunhado fode tudo, né? O cunhado tá gastando todo dia a porra do dinheiro da família, tá ligado? Até nisso o cunhado fode, tá ligado? E a Paola também. É, tipo... a Paola também. É, Joel, mas tem outra saga dentro dessa, que é o seguinte, que é e que por falar Paola... nisso, o William também, a Paola também dava pra esse também, William também. Sim, dava. Era geral, eu revendo aqui, eu lembrei, A Paola original tinha sido amante desse Douglas Maldonado no passado com o nome de Noelia. Caralho, doido, é meu. Falava o nome de Noelia. Aí ele lembra a semelhança. Tipo, não é possível que essa Paola seja a Noelia do passado, que elas têm a personalidade totalmente diferente. Caralho, né? É mesmo? Deixa eu me lembrar agora. É, a Paola foi amante dele no passado com esse codinome de Noelia aí pra disfarçar, porque ela era casada na época. Ele tava doente, o Douglas? Era só depressão mesmo, o cara queria... Não, que ele tinha uma doença, né? Ele meio que foi desacreditado, ele não quis se tratar e se entregou à depressão também. Juntou a doença com a depressão. Só que acabou que o cara só conheceu a Paola e se curou direto, né? E foi médico nem porra. A doença do cara era outra. A doença era se ela curou ele, né? Será que você me entende? Foi foda, mano. É o famoso chá de buceta. É a putaria que o Douglas empresta os 2 milhões de dólares, né? Aí tá lá na reunião, lá na empresa, né? Aí o Brat fala pros funcionários, né? Conseguiu um empréstimo de 2 milhões de dólares. Fica tudo aí, conseguiu, né? Aí o peão, caraca, chefe, são quase 3 milhões e meio de reais que tu vê que falou. O cara converteu pra real. Lá embaixo, né? Sensacional, cara. Sensacional. Essa dublagem é sensacional. Dia, o cara comprava era uma emissora de TV, mano. Tem um irmão ali do Carlos Daniel, né, mano? O Rodrigo. Acho que o cara fica puto, mano. Acho que a Paola já é massa demais, ó, meu bicho. O quê? Se a Paola for gerente da empresa, eu peço pra sair, jogar a carteira de trabalho assim em cima da mesa, assim. Mete atestado. Só que o cara falando, falou! Eu acho putaria, mas é a vovó Piedade, mano. A vovó Piedade, ela é direto ali a favor da Paola, né? Paola nova ali. É, porque dava cunhado pra ela, né? Não, porque ela, a velha porque logo, ali no, logo no início ali, ela suspeita que seja uma usurpadora, né? Que ela vê que totalmente diferente totalmente a personalidade, diferente. Né? Só uma coisa que eu lembrei agora, mas que eu esqueci de falar, foi que o Joel falou que tem uma hora que o Carlos Daniel toma o telefone dela. O Carlos Daniel toma o telefone dela porque o Carlos Daniel suspeita que ela tá traindo ele. Suspeita? Caralho, o cara... A mulher trai o cara deca praticamente com o leiteiro, tá ligado? O cara suspeita, é massa, alguns pontos da novela, mano, que a vovó Piedade, a Paulina sai de noite, né, pra encontrar com o pintor. Aí a vovó Piedade fica assim, aí o Carlos Daniel puto, né, porque a Paola saiu. Aí a vovó Piedade é todo tempo a favor, mano, da Paola. Aí, não, ela já saiu tantas vezes, por que tá puto só agora? Quando ela chega, mano, ela manda essa pra Paola: não, tu fala isso daqui que ele não vai ficar puto, não. Aí, é direto assim, mano. E tem uma hora nessa hora do Douglas Maldonado, tem alguém, algum personagem, ele comenta assim: ah, eu sei como é que a Paola conseguiu os 2 milhões de dólares. É, tô sabendo como é que foi. Tem um personagem lá. O cara fazendo aquele movimento de vai e vem com a cintura. Aí a vovó Piedade manda uma clássica, velho. E se for desse jeito mesmo, o que é que tem? Pelo menos conseguiu dinheiro, porra, né? Era praticamente isso. Por isso que ela dava de graça, caralho. Né? Era raparigar e raleia, né, mano? Acho essa novela, acho, ela é muito loucura, mas ela é muito massa, essa porra. Mas uma coisa que também tem que observar é o quanto a personagem da Paulina evoluiu na novela, né? Ela, cara, começa toda abestada, né? Abestada zona. Era ela toda doidinha, né, mas não tinha. Não, mas você tem raiva dela no começo, mas ela é muito burra, mano. Ela é muito burra e outra coisa também, ela não tem inteligência emocional, tudo ela se desaba a chorar. Não tem. Ela não tem assim ela um controle emocional da coisa. Carlos Daniel de verdade, né? Ah, eu não posso ficar. Daquela dramazão. Não, o que eu acho legal é que o roteiro o tempo inteiro coloca situações pra ela de degradação, né? Porque o pessoal, todo mundo odeia essa mulher, mano. Fora os caras que ficam dando em cima dela da Paola, pensando que ela é Paola, né? E ela aguenta, boa, ela aguenta, mano. Firmemente, mano, a contornar a situação e dar a volta por cima. E a motivação dela, o que eu acho mais invocado, que a motivação dela, até isso, pensaram no roteiro, que era a mãe, né? Que ela tinha que juntar dinheiro pra pagar os remédios da mãe. Ela não podia desistir, porque senão a mãe dela ia morrer. Só que a mãe dela morre. Ela morre já. No começo, mãe dela. E teve uma putaria no início, que a Paola foi lá e na casa da Paulina. E ainda tem aquele noivo dela, mas... Não, ela morre no começo, isso, não, mas ela morre lá pro noivo da novela. Aquela noivo dela não, que não, deixa não. Ela no começo, mano. Tem uma putaria no povo outra mulher, né? É o que eu tô falando. Lembra que eu falei que sempre ela namora um cara pobre e mal, mano? É o ex-noivo dela, mano. É verdade, é verdade. E esse ex-noivo dela fica aparecendo direto, e esse ex-noivo dela sempre vem pra pedir dinheiro. Até tem uma época que ele descobre que ela tá no lugar da Paola e vai pedir dinheiro. É verdade. Né? Porque tem uma putaria ali no começo, que a Paola vai lá na casa da Paulina pra obrigar ela a ser usurpadora. E a Paulina tá trabalhando e a mãe dela tá tipo no leito de morte e vê a Paola, né? Ela vai e reconhece que é a filha dela que se perdeu no mundo e começa a escrever uma carta com a confissão. Só que quando a mãe dela morre, essa carta se perde. Essas cenas de leitura de carta, né, velho? Que fica o personagem na frente, assim, lendo a carta. Aí aparece a cara do outro, assim, na frente, transparente ali, recitando trecho da carta, né? E fica meio que em alto relevo, assim, meio sumindo as letras da carta. Não sei se vocês lembram essas coisas. Eu falo, cara, que efeitinho tosco, mano. Podreiro os efeitos, mano. Mas falando em efeito, cara, os efeitos quando as duas estão juntas, cara, até o Chapolin é melhor, galera. Não é a mão, não. Mas é muito ruim, mano. É muito ruim. Fica um efeito assim, você vê que a iluminação tá muito diferente. Cara, mano, nem pra corrigir a cor, né, velho? Cenário lá de trás é brancão e ela tá cinza na frente. É. Não, mas isso que é foda. Essa cena é muito baixo orçamento, cara. Muito baixo orçamento. Quando você vê ela conversando com a Paulina e vice-versa, parece que não tem em algumas cenas não tem a atriz. É a dublê de corpo, né? Às vezes não tem, você vê que ela tá olhando pro nada, velho. Tá olhando pro nada. Sim, é o bicho. Mas tu sabia, hein, Samuel? Tu sabia que a atriz aí tem uma irmã gêmea de verdade? É, falaram isso aí. Caralho. É, mas ela não participa da novela, não. Participa. Não, só de dublê. Ela só fez de aquela, dublê de corpo. É, de dublê. Aquelas cenas de invertida, né? Que ficam uma de frente e uma de corpo. Aí, podia ter chamado a irmã da outra, da outra lá pra ser a outra usurpadora, mas de real. A irmã dela é a mesma coisa dela, assim, é gêmea ou não? Não, por isso que não fizeram igual, porque ela não é gêmea idêntica, entendeu? Isso. Foi tipo o Paul Walker ali no Velozes Furiosos, que botaram pra fazer cena de longe e cena de costas, entendeu? Tipo aquele irmão que não é igual. Não é por isso. Foda. Aí, que foda, mano. Ai, meu Deus. Quantas atrocidades. O que veio fazer aqui, Carlos Daniel? Me perdoe, Paula. Fui muito grosseiro com você. Mas compreenda. Esse médico vai dizer a mesma coisa que o Dr. Pedrosa. Por favor, Carlos Daniel. Me deixe tentar curar a vovó Piedade sem martirizá-la. Realmente você voltou bastante mudada de sua viagem. Às vezes a gente compreende que nem sempre agiu pensando no bem. Viajou porque quis fugir. Detesta esta casa. E eu querendo prever você, apaixonado como um louco, suspirando por uma migalha do seu carinho. Eu me desprezo. Isso não, Carlos Daniel. Você vale muito. Você acha mesmo? De verdade, Carlos Daniel. Ah, meu amor. Você percebe que desde que chegou não me deu um beijo de verdade? Um só, meu amor. Aquelas situações que a Paulina é totalmente diferente da Paola, que a Paulina chega de biquíni e dá um mergulhozão na piscina, só que a Paola não sabe nadar, tá ligado? Aí o Daniel fica puto, como é que tá aprendendo a nadar? Tu tava doente, não aprendeu a nadar? Eu acho massa no começo da novela, ela assim, a empregada chega, senhora vai sair de carro? Ela, como é que eu vou sair de carro se eu não sei nem dirigir? Ela, mas senhora, você dirige há anos? É porque a Paola não falou as coisas que ela fazia, né? Pra, É porque ela falou como ela agia, ela falou os personagens e tal, mas ela não falou os detalhes. É detalhes, uma sobre a outra, outro não sabe. Que é nadar, dirigir, ela não sabe. Que todos os amantes, que é amante pra caralho. Aí tem a putaria com o pincel. A Paola era uma troll do cacete, né? Falando, essa daí vai ficar descobrindo tudo as coisas. A Paola, mano, é uma personagem muito foda, mano. É doido. É porque ela, não, a parada dela não é que ela era troll, mano. A parada dela é que foda-se. Eu tô nem aí pra porra achou nenhuma, mais mano. Engraçado era a risada dela, mano. Aquela risada de vilã mesmo, mano. Totalmente zona caricatuzão. Era só... Só faltava os relâmpagos lá atrás. Assim. E até isso a dubladora conseguiu fazer com perfeição. Viu? Muito boa. Tem uma putaria que a Paola tem um sinal nas costas e a Paulina não tem, né? Então quando toda vez que alguém tirava a roupa da Paulina e via que ela não tinha um sinal nas costas, rolava aquela putaria. Cadê o sinal? Pintou, né, aí? Mano? Chega assim. Ah, é, o pinto o vestido dela. Cadê a pinta que tu tava? Não, fiz cirurgia. Caralho. Chegou uma hora que o pintor descobre, né? O pintor descobre que não é ela, aí ele começa a pegar dinheiro dela também, né? O Júlio assistiu. Cara, todo mundo descobre. Assistiu toda a novela, caralho. Cara, todo mundo descobre, só quem não descobre, mas é o Carlos Daniel, mano. Porque o Carlos Daniel ainda tava suspeitando que tava sendo traído, mano. O cara era o mais burro do mundo, mano. Formuzão doideira, viu, mano? Você é louco, mano. O Carlos Daniel, ele tava louco pra dar uma, mano. Ele chegava lá, sempre que ele via a Paulina, ela queria dar uma e nada, nunca rolava, cara, ele mas, tava, aí, mano. Cara, olha, o ex-namorado da Paulina descobriu, o pintor descobriu. A Piedade, sem fazer nada, descobriu. É, a Piedade descobriu, acho que até a empregada descobriu, só que ele descobriu o Carlos Daniel, que é cara de burro, caralho. Aquelas crianças eram muito chatas, hein, mano. Que nem na casa tava, descobriu. Até a mulher também. Do Rodrigo descobriu. Mas ele descobre, ele começa a pedir dinheiro a ela também, mano. Pois é. Ele não é um cara todo assim, todo malandrão. Tu lembra não dele, mano? Lembro. Sacana. Mas tem a parte que ela realmente volta, né, a Paola. Que é na hora que ela vai presa, a Paulina. Nem na metade da novela, não. Antes da metade ela volta já. Isso, acho que é a Paulina vai presa, mano. Por que é mesmo que ela vai presa? Aquela falsificação de identidade, pô, isso é crime. E a Paola falou aqui também que a outra sequestrou, né, nessas fitas aí, que ela sequestrou a Paola e ficou no lugar dela. Pelo que eu lembro, acho que era isso daí, mano. Porque eu vou falar a verdade, vou perguntar pra vocês aí. Vocês viram essa novela a primeira vez que passou ou vocês viram na primeira vez na reprise? Cara, eu já assisti essa novela sem sacanagem, umas 4 ou 5 vezes todinha. Não, eu lembro que eu não assisti ela quando passou a primeira vez, eu assisti ela na segunda vez, né? Eu já tinha uma cultura da novela mexicana. Inclusive, quando passou As Ovas, eu assisti também. Já tava um pouquinho mais velho, mas eu não assisti. As Ovas? Mano, eu tô falando, não tô... Cara, Joel... Não, nem eu lembro, Jota, você falando essa porra aí, eu lembro que o SBC passou... Tem 4 episódios, que são os 4 episódios de final de verdade, mano. Essas não, Jota, esses 4 episódios aí foi filmado um ano depois, entendeu? Pra falar como é que foi a família, entendeu? Exatamente, mas... É tipo Samurai X. Tanto é que não tem nem a Paola, né? Por isso que são As Ovas. Mano, não fazem parte da história principal, não, é. Uma coisa. É tipo o viado Samurai X lá do Berserk. Só pra contar como é que terminou. Da raiva, exatamente. Por isso que eu tô chamando de ovo. É uma ova essa merda. Da raiva que a Paola, mano, quando ela volta, a Paulina fica burra de novo, mano. Não sei que diabo é isso, mano. Que ela vai presa por causa que a Paola fez a taria toda. E ela fica com bondade, mano, pra cima da Paola. Não, mas se eu não me engano, ela vai irmã, presa. Irmãzinha, puta que pariu, mano. Enfia a porrada nessa. Eu acho que ela vai presa. Sabe por que eu acho que ela vai presa? Ela vai presa porque quando a Paola volta, se eu não me engano, a Paola manda ela embora, ela não vai. E ela percebe que ela tá precisando pelo Carlos Daniel. Aí ela faz isso pra ela, pra afastar ela do Carlos Daniel, mano. Aí a Paulina também é acusada de estelionato, porque ela começou a assinar o documento pela Paola, né? Exatamente, mas eu tô falando que, tipo assim, a Paola. Mas ela ficou, ela foi presa, não é porque ela ficou burra, não. Foi porque ela quis ficar lá pra ficar com o Carlos Daniel, ela não quis ir embora, entendeu? Essa taria toda ela ainda vai com ser boazinha, mano. Com a Paola, mano. Puta que pariu. Porra, mas desde o começo da novela ela é boazinha, porra. Ah, mas. Mas a maior confusão da novela mesmo foi porque a Paola sempre subestimou a Paulina, né? Porque achava a Paulina burrona. E a Paulina foi lá e conseguiu se superar, né? O problema é que a Paola, ela domina todo mundo, principalmente cara, a Paulina. Ela é jogos mentais, mano. Ela fica, cara, ela se finge de aleijada há uma porrada de tempo com o Paulo Daniel, mano. Foda, mano. A Paola é o Freeza, né? Tem uma hora. Cara, a Paola fica aleijada, ela fala, eu preciso de um carro para aleijado, não sei o que. Ela pega um carro lá para aleijado, mas essa bicha foi uma, ela anda aí. Tem uma hora que ela, a Paulina vai visitar ela no hospital, né? Aí na cena ela tá em pé fumando cigarro. Aí alguém gira o trinco assim da porta. Aí ela, puta que pariu, se senta de uma vez na cadeira. Voado, né? Ela quiser sentar. Foda, velho. Achei muito foda. Cara, isso é muito massa, porque tipo assim, ela é controladora. Tipo assim, o Carlos Daniel não gostava mais dela. E o que, que ela fez pra poder corrigir isso? Ela vai, macho, e começa a fazer jogos mentais com o cara, mano. Puta que pariu. E outro personagem que a gente tá, outro, uma personagem que a gente não falou foi daquela moreninha que gostava do Carlos Daniel, mano. É aquela bonita. A secretária, porra. Verônica. É. Tem um filho, tem um, né? Que, ele começa a atrair a Paola com ela, tem um tempo. Paola. É, João, o tempo daria que quem faz a entrevista com a Verônica é o Carlos Daniel, né? Aí chega a Paulina lá, né? A Paola, né? Aí o Carlos Daniel, isso aqui é a secretária executiva nova. Aí ela, prazer, me chamo Verônica, sou divorciada. E a mulher já sai se apresentando. A mulher já nem perguntou. Já se apresenta de perna aberta. Que é isso, e, mano? Sempre que aparece a Verônica ou então a Leda, toca aquele saxinho, né? Aquele saxofonezinho. Vixe, mas falando na Paola, como é que ficou o fim da Paola, hein? O que foi que aconteceu com ela? Ela morreu, pô. A Paola morreu. Eu não lembro como é que foi a morreu no acidente de carro, né? Eu acho que acidente de carro, sim. É lá no final da novela, acho que deve ser nos últimos episódios, tipo, faltando 3 ou 4 pra acabar, ela morre. Poxa, mas eu queria que a usurpadora saísse do padrão de novela, mano, que é terminar uma novela com casamento. Acabou terminando assim. Mas antes disso tem o melhor episódio de todos, que é o julgamento da Paulina. Vixe, meu irmão. Vixe. É demolidor, viu? Quem é do Detroit lá? É doido, é foda, velho. Esse episódio aí, velho. É do Pé de Mais Um, né? É, velho. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei. Sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido, o amor. Eu sei que teve uma que fez sucesso, mano. Passou propaganda pra cacete, mano, no SBT. Foi o A Madrasta. Vixe, meu irmão. Tu é doido. Outra novela também que era boa, também que tem no Netflix também, que eu tô vendo aqui, ó. Rubi. Vixe, meu irmão. Rubi é boa. Rubi tá na leva da novela que passaram há um pouco tempo. E tem uma também, tá? Que é o seguinte, que tinha, que eu lembro até hoje que passava depois do Ratinho, essa novela. Que era, que até a Sula Miranda cantava a música. Que é aquela, café, essa é outra clássica. Essa eu só lembro da cena do avião, mano. A cena que eles dois ficam brigando no avião. Eu não vou pegar o avião com ele aqui. Será que você fica brigando, mano? Shield Furacão era foda, viu? É doido, bicho. Ana Palarosa, né? Mas era brasileiro. O áudiozão, hein? O foco é novela mexicana, mano. É só pra relembrar. Foi foda. Eu do Furacão não escutou, não. Mas novela brasileira, eu acho fraco pra caralho, mano. Eu não sei se é porque as plots são muito simples. Não, o Joel gostou da novela do Comendador aí. O Comendador foi foda. Cara, a única novela brasileira que teve uma plot complexa foi aquele Caminhos do Coração, mano. Que tinha uns mutantes, mano. Passa essa porra da passando, se não me engano. Agora tá passando uma novela, acho que é baseado na Bíblia, né? Tem um esquema desse aí, que é no Egito. Aquele que tem um extintor de incêndio? É, sempre. Eu ia falar isso agora. Eu sei, minha mãe e meu pai tá assistindo essa novela, mano. Meu pai, mano, nunca viu uma novela na vida. Aí eu chego em casa, todo dia meu pai tá assistindo a novela na Record, tá ligado? Ele, não, essa novela a novela boa, ali boa, do Comendador foi foda, mano. Império, vixi. Macho, foda não demais, foda, mano. É o que eu tô... Cara, é doido, cara, macho. É sério, me diz uma novela, brasileira que tem uma plot tão complexa. Skyfall, cara, ali. Uma mulher é cega. Ela se apaixona pela voz. Já tô vendo que essa parte vai ser a parte dos extras. Comendador foi muito foda, mano. Skyfall, mano, ali foi. Não, mas a novela mais divertida. Teve um dia que o Joel, eu fiquei dando risada pra cara, ele falando comigo aqui no Facebook. Ele, mano, Comendador é foda, ele é o Tony Stark brasileiro. Como assim, cara? É foda, velho. Tony Stark brasileiro. A melhor novela brasileira, macho, a mais divertida de todos, pelo menos que eu acho, né? Não sei como é que tá hoje em dia, mas eu achava foda demais. Era Ixi. Vamp, mas Vamp era legal demais. Tava boa, epa, reprisou esses Uga, dias. Uga, Uga. Só que aí, mesmo. A gente tem que falar também, tem a usurpadora brasileira Uga. Também, né? Vocês lembram? É, a novela Usurpadora Brasileira, que é aquela... Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, isso mesmo. A Rua de Raquel, caralho. O Tchan não gosta de mim. Sim, Tchoi da Lua. Porra, era Usurpadora Brasileira. É praticamente a mesma coisa, só que as duas, era duas irmãs mesmo, só que tinha a irmã má, né, que que era a Raquel e a... Ah, as duas irmãs eram as duas fodidas, mano. As duas fodidas. Sim, sim. Aí a uma pega o namorado da outra, é a uma... E elas moravam numa vila de pescador. Eu prefiro cúmplices de um resgate. Eita! Vocês viram o vídeo que eu mandei do YouTube da Gabriela Spanik? Eu precisava logar. Era 18 anos mais. YouTube. Ué, essa mulher, ela tá com... Essa aqui, olhem aí, veja. Ela tá uma coroazona da hora, hein, mano. A Gabriela Spanik, meu irmão. Ela tá uma coroazona. Vê o vídeo que eu mandei, vocês vão morrer, mano. Doido. Eita, vixe, doido. Vala, meu Deus do céu. Fala, me Deus, o corpo dessa mulher, uma mulher bombou, doido. Olha isso, cara, mano. Foda, viu? Caralho. A minha mulher disse que ela ficou meio estranha porque a empregada dela tava envenenando ela, não sei porquê. Envenenando ela e a filha dela. Como assim? Que história é essa? Empregada envenenando, mano? Parece plot de novela mexicano. Ixi, meu irmão. Mas você é louco, olha que... Olha só, cara, que mulher show de bola, mano. Ela tá melhor agora do que antes, né, mano? Tá mesmo, mano. Que é isso, uma mulher feia foi melhorar até a parte. Você é louco, que ela não, eu vou parar com essa porra aqui, senão eu vou fazer homenagem pra mulher daqui a pouco. Salva, né? Salva, para. Já salvei, vou pegar o vídeo. Tá só o cara favoritando lá, né? Vixe, deixa eu separar. O vídeo aqui tem 1.900.000 visualizações. Mano. Eu tô 1.950.000. O cara até assinou o canal, né? Não sei nem o que é, mas eu vou assinar. É bom assinar, mano. Se tiver mais, eu quero ver mais, tá ligado? Se aparecer, vamos ver aqui se tem algum da Thalia aqui. Procura aí, procura aí. Hasta la vista, baby.